aberto. A boa disposição que vem aqui. Meus amigos e tu. A boa música. É bar aberto. Tentamos sempre trazer músicas novas nos nossos programas. Amigos e tu e eu. E por vezes também recordamos. Como sabem, todas as manhãs da semana, das 9 às 12, podem ouvir música portuguesa aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Música para si. Vamos lá, balançar, balançar. Esta música dá mesmo para fazer a festa, hein? Este bar aberto já me faz lembrar aquelas noites de verão quentes com o bar cá fora, as esplanadas, não? Já faz lembrar as férias, isto, não? Bar aberto e é Leão Cruz. Leão Cruz, que vocês conhecem, pois ele esteve aqui a fazer um grande show na grande festa dos Santos Populares. Agora vamos acalmar mais um bocadinho assim, mais calmo. José Alberto Reis, ele vai interpretar aqui o seu novo tema, Como Posso Eu Esquecer. És o tempo. Viver só sem.

música dos Nanamos por fora de Today. Aqui este tema bem divertido também. Uma voz que eu adoro, que eu gosto, é esta, Saudades, e ele chama-se Miro Freitas. Um madeirense. E isto é, então é para todos os madeirenses que estão aqui à escuta da Rádio Arco-Íris. Eu sei que são numerosos aqui na região. Um grande abraço. Meus sonhos desde menino deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido, fui em busca da grandeza, acabei arrependido. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Seus conselhos para não virar um marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade, mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Ai ai ai, quem não tem saudades, hein? Saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Saudade, a palavra, uma palavra muito usada no vocabulário português. Agora vem aí Ritmo para Portugal, e quem a canta é Miguel Azevedo, um grande showman, e com El Chateau e Pula Santo. Nova música de Miguel Azevedo. Ritmo com alegria, bailar de noite. Ritmo espanholado, vamos lá. Olé, olé. Tenho um coração cheio de fogo, cheio de amor, que se ilumina com alegria desta canção. Déjate llevar, pinta la vida de mil colores, siéntete libre como las flores, como la luna y el mismo sol. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar de felicidad. Este es un ritmo para Portugal, ole, ole, ola. Un ritmo con alegría, baila de noche, baila de día. Este es un ritmo para Portugal, ole, ole, ola. Un ritmo con alegría, baila de noche, baila de día. Tú eres la razón que faz bater mi corazón, protagonista da minha vida, minha fonte de inspiração. Déjate llevar, pinta la vida de mil colores, siéntete libre como las flores, como la luna y el mismo sol. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar de felicidad. Este es un ritmo para Portugal, ole, ole, ole. Con alegría, bailar de estamos ready para Portugal. E toda a gente está cantando aí desse lado. Vamos lá. Adoro, adoro este ritmo espanhol, português. Tem a guitarra espanhola, flamenco, sei lá, tudo os instrumentos, as castanholas espanholas, e depois tem o folclore português. Isto vai fazer um dos êxitos deste verão. Ele chama-se Miguel Azevedo com El Chato. Uou, acabou. Agora vem aí mais um tema. Ele chama-se Nuninho Navarro. Ele tem aquele tema que fez, já fez imenso sucesso, Ó Tu Maria, mas nós escolhemos um ritmo diferente, tirado do mesmo álbum. Diz-me porquê. Talvez um pouco mais para conversar, aceitar melhor as suas razões, aliviar a dor de dois corações. Mas olha, amor, e diz-me porquê eu enchi a minha cara de lágrimas pensando em ti. Diz-me porquê. Tema, espero que vocês gostem. Agora vem aí uma voz que vocês conhecem, Nuno Portugal. Ele diz saudades de quem? Da Maria. Ai, Maria, vamos lá. Vira, virou. Maria é uma boa cozinheira, entende tudo do forno e do fogão. Além de

Dança comigo aqui, Daniela Henrique, então, o nome a não esquecer. O nome a não esquecer é este de Jorge Ferreira. Ele vai nos trazer o Cheiro Negro. Quem não se lembra do Cheiro Negro da sua avózinha, que foi ontem, a festa das avós? Isto traz-nos grandes recordações. Este Cheiro Negro de Jorge Ferreira. Quando era pequenina, e mais tarde este me agasalhou também. Cheiro com que a mãe cobriu o rosto, para esconder angústias desta vida. Cheiro companheiro na alegria e no desgosto, que não cessou a tarefa pretendida. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Quando o dia se mostrou sombrio e o vento soprou sem compaixão, esse cheiro negro se envolveu e me cobriu nessas horas de martírio e aflição. Cheiro que nunca será esquecido pelo amor e bem que este me fez. Manto de ternura de um lindo tempo vivido, quem me der até esse abrigo outra vez. Quem me der até esse abrigo outra vez. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Mãe, que com teu cheiro me cobriste e eternos carinhos tu me deste. Foste tão divina no amor maior que existe. Deus te pago tudo o que por mim fizeste. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Aqui a voz de Jorge Ferreira, que nos trouxe este tema bem bonito, tirada do seu último álbum. Ele tem novo trabalho, brevemente ele vai estar aqui com um novo trabalho. Jorge Ferreira, que vocês vão poder aplaudir no mês de abril, numa organização da Rádio Arco-Íris, já há bilhetes à venda, e para isso você pode adquiri-los em vários pontos. Podes adquirir aqui na Rádio Arconciel, todos os dias, das 9 às 12 e das 14 às 17. Também no restaurante Tamariz, em Fleury-les-Aubrais. Também no Panier du Monde, Fleury-les-Aubrais. Estabelecimentos Mariano, em Semois, e também na agência de Blois. Cantinho da Nossa Terra, em Orléans-la-Source. No restaurante O Grilo, em Orléans. E o restaurante assador típico Fleury-les-Aubrais. E também podem encontrar os bilhetes à venda no site da nossa rádio, da Rádio Arc-en-Ciel, no Isovante. Portanto, você pode adquirir, se adquirir este bilhete antecipadamente, o preço são 15 euros, se for o dia mesmo, são 25. Agora continuamos aqui com a nossa música, e agora para a juventude, porque eles estão de férias. Boas férias para todos aqueles jovens que estão. estão de férias escolares para eles, então temos aqui os Desertos com Para Mim Tanto Me Faz, ao vivo no Altice Serena. Ménage, como um dia em francês, faz barulho. Os Desertos aqui com Tanto Me Faz. Agora vem aí Loucamente. Um título que também gostamos muito de ouvir aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Eles chamam-se Os Damas. Loucamente eu te procurei e não te encontrei. Adormeci, tive um sonho a que me estavas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. Oh meu amor, se eu pudesse te abraçar agora.

fica melhor, hein? Passear contigo, amar e ser feliz. Nós estamos aqui a passear pela música portuguesa e tentamos levar música para todos os gostos. Sim, é isso que estamos aqui fazendo. Para si. Então, para si, aqui vai a voz de Matias Damásio com Carlos Riviera. É uma mistura de línguas, de música. Vamos, isto é calor. Vamos ouvir. Existem amores que duram muitas vidas e renascem como um cohete, uma bala perdida. Cicatrizan en el pecho y se funden al tocar su corazón. Cuando te vi, reconocí en tu mirada rasgos de mi alma. Qué privilegio amar un ser humano como tú. Dulce, generoso y tan bonito. Conocí en tu mirada rasgos de mi alma. Qué privilegio amar a un ser humano como tú. Dulce, generoso y tan bonito. Tan bonito. Escalaría mil montañas, enfrentaría a Goliat como David. Por ti daría todo para vivir este amor de nuevo. Este amor de nuevo. Yo sé que en algún lugar yo te amé. Y sé que en algún lugar yo ya te amé. Tu amor dulzura, tu amor es tocar la luna, tu amor es pura locura, estremece mi estructura, tu amor es, tu amor es, tu amor es. Oh, oh, oh, oh. Tu amor, tu amor, me tu amor es me tocar la luna, mi vida en la tu cama, amor es me sostiene el favor, me levanta, me hace fuerte, valiente. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, me levanta, me hace fuerte y valiente, tu amor. Eu tento recordar o que ficou daquele amor. Só vejo velas a rodar, os teus cabelos a voar. Sinto o perfume de uma flor e o teu corpo é de foi cama e berço de carinho. Foi o

Eu já nem sequer me lembro. E até do teu olhar eu agora me esqueci. Pois palavras já são palavras ao vento. E o teu jeito de amar hoje não passa por mim. Mas não passou. O feitiço não passou. Pois não se foi o veneno do teu amor. Este sabor é ti, não sai da minha boca. O sabor é ti, ainda o provei. E depois é assim, pronto a amar-te de novo. Este sabor é ti, enfada. Toca levantar para recomeçar. Bora lá, és capaz, tu não vais desistir. Acreditar é lutar, mesmo se cair. Sobreviver é querer o que a vida traz. Não te deixes vencer, já sabes, tanto faz. Já sabes, tanto faz. Já não vale olhar para trás. Esperas o quê? Para lá voltar nem pensar. Sabes

vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Saber o que custou a liberdade. Aqui Paulo de Carvalho com, em dueto com outra voz, agora não vem António Zambujo, já não me lembrava a voz, mas era António Zambujo aqui com Paulo de Carvalho, Meninos do Ambo. E agora vamos ouvir Anselmo Ralmo com Carlos Botê, aqui numa nova versão, Mil e Uma Noite. Então gostaram desta música de Anselmo Ralfa com Carlos Botê? É diferente, músicas que nós tentamos levar até aos nossos ouvintes para não ouvirmos sempre as mesmas coisas, bem entendido. Agora vem aí Luís Tringacheiro com Mondadeiras, um canto alentejano. Vamos lá. Aprendi a cantar, lavrando em terra molhada, lá na solidão dos campos, pensando em ti, minha amada. Cantando, nas seus amores não cantam e estão rezando no altar cheio de flores, no altar cheio de flores. Cada uma é um desejo, os anjinhos são pastores, a capela valente. Je t'offre des roses silencieuses sur de la poche ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es une femme des amours. Tu as saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder e ninguém quer ficar só. This one, this one to me. Oh, fuck on me, bitch on me. Je suis comme un abondi. Dis-moi que les matins, le gars, tu le gars impatient. J'te veux du lundi au dimanche. J'suis du mar comme un enfant. Emmène-moi, n'importe où on ira. Bali, Bali, Olicho. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, nous importe où on ira. Mais on a envie de te voir. Eu quero estar ao pé de ti, ti, ti, ti, ti. Amém-la. L'Amazon à la faute. C'est le Cartochon si je faute. Que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Meu amor, minha paz. T'es le premier roi de mi-village. Dans le sol, je veux du lundi au dimanche. Ramène la ramène, oh mon amour. Amém-la.

ajuda a cantar. Eu sou assim, desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero alegria a noite inteira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Eu sou assim, desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Eu também quero ver as mãos no ar. Não vou poder ver, mas quero saber que vocês aí desse lado estão a passar um agradável momento na nossa companhia nesta segunda-feira, 4 de março. Um dia com bastante sol, parece-se lá fora. Está frio, mas há sol aqui em Oriente. E sol, vamos nós, até si, com esta samba. Meu amor, samba por ti, bomboca. Gelado, não aguenta viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai o mundo para com o nosso amor. Meu coração não para, só samba, só samba para tu ver. Meu coração não para, só samba, só samba para te ter. Calado, só deseja te encontrar. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai o mundo para com o nosso amor. Meu coração não vai, só samba, só samba para te ver. Meu coração não vai, só samba, só samba para te ter. Vamos lá sambar, então, com as bombocas. Elas já acabaram de cantar. E aqui estamos com a boa música bem portuguesa. E agora vamos até Malibu com Pedro Miguel. Vamos lá, alegria, meu povo. Viajei nas minhas férias de verão. Em Malibu me apaixonei, com noites quentes, muita sedução. Mas não lembro o que me aconteceu naquela noite de fantasia. Eu bebi o que ela me deu, quando acordei já era de dia. Em Malibu, Malibu, em Malibu, Malibu, deitei. Acordei nu, em Malibu. Ela acordei nu, em Malibu. Ela acordei nu, Califórnia viajei, nas minhas férias de verão, em Malibu me apaixonei, com noites quentes, muita sedução. Mas não lembro o que me aconteceu naquela noite de fantasia. Eu bebi o que ela me deu, quando acordei já era de dia. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Ai, Malibu, isso já faz lembrar o quê? As férias, hã? Em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me... Vamos lá todos cantar. Mas acordei nu. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me. E o sol brilha aqui na janela da Rádio Arc-en-Ciel, e vocês também brilham, vocês não param de telefonar, portanto, que gostam da música, e nós continuamos aqui até às 12 horas, são exatamente 10 horas e 57 minutos. Depois desta música, vamos aos nossos compromissos comerciais. Então, até já. É pela coragem que alguém mantém uma parte de si vivo. Procurei caminhos e que era para mim nunca foi decidido. Havia atitude para ter e perdi por não ter permitido. A mão que nos alicia não é a que mais nos acaricia. Por momentos até parecia que tinha as mãos dadas com quem me seguia. Vi tão perto que agora se afasta, coração aberto, só trouxe desgraça. Tão certo que para ter o que me desgasta só basta ser eu. Demorei a encontrar-me, senti que estava distante. Não tinha brilho nem charme, nem me sentia importante. Sempre que quis entregar-me, nunca fui suficiente. Eu só queria ser gente, eu só queria ser gente. Mas perdoa, se a voz que me soa não soa, se a asa que estendo não voa, se não tive tudo o que quis. Perdoa, se a minha vontade magoa, se a vida já não me abençoa, se ainda luto por ser feliz. É no declínio que eu vejo o fascínio de me superar a cada momento. Sem patrocínio de pacotes premium vendidos à pala do sentimento. Se tens um caminho para mim, define. Já fui mais exílio a perder tempo. É que eu não me alinho com falso domínio. Promessas bonitas levas o vento. Lutei, esperei, cansei de mim. Fugi, mudei, cheguei ao fim. Só Deus sabe como doeu ser eu de novo. Amei, sofri, larguei a voz. Chorar, sorri, soltei a voz. Gritei ao mundo quem sou eu. Mas perdoa, se a voz que me soa não soa, se a asa que estendo não voa, se não tive tudo o que quis. Já não me abençoa.

Muita alegria com este artista, Rui Bandeira, Tudo a Dançar. Já estamos na última hora aqui do programa Manhãs de Segunda. E aí, Ivandro com Trovadores. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste com as coisas que eu falar. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Deixa começar por te pedir desculpas. Meto-te só no meu lugar. A vida tem sido dura. As coisas nunca vão andar se não assumir as culpas. Bebê, não te vou justificar, mas claro que isto ajuda. Nunca vais esquecer a dor, mas mesmo assim ainda queres. Eu pinto a tela toda com a escolha que tu preferes. A vida fez-me um trovador, que belas palavras que escolher. Mas o calor do momento digo sempre o que não tem. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste com as coisas que eu falei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste. Ela chava do amor, porque tu não vete, não é bem o melhor. Se cago floresce no meio da dor, enquanto anoitece eu escrevo sobre nós. Nunca vais esquecer a dor, mas diz-me assim não quer. Eu pinto a tela de outra cor, olha que a dobra fez. A vida fez-me um trovador, que belas palavras que escrevo. Mas o calor do digo sempre o que não deu. Um novo tema de Ivandro, Trovador. Um tema, ele que foi eleito a melhor voz de 2022 em Portugal. Portanto, agora continuamos com Toneladas de Paixão. Vejam lá, só Toneladas de Paixão para você. E é Eduardo Costa que nos vai interpretar este tema. Quando eu te vi, me apaixonei. Tive que seguir meu pensamento. Eu não sou de ferro nem de aço. Meu coração é de cimento. Quando eu te vi, não segurei. Fui me desmanchando de paixão. Eu já não dou conta do que faço. Já não mando mais no coração. Me atirei igual a água quando desce a cachoeira. Acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço. Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço. Emoção tomando conta, meu olhar virou roteira. Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, sigo em sua direção. Por você tô carregando toneladas de paixão. Ah.

não te esqueço. Mesmo acordado eu tenho pesadelo. E na madrugada ouço passos pela casa. Escuto sua voz me chamando. E na madrugada ouço passos pela casa. Escuto sua voz me chamando. Fantasma da saudade, Bruno e Marrone aqui nas platinas. Estamos na reta final, agora vamos ouvir mais duas vozes do Brasil, Vitor e Leo, com Amor e Simplicidade. Isso aqui é. Com você, tempo chuvoso não é ruim. Até no frio há calor em mim. Essa luz em seu sorriso lindo clareia o que sou sentindo. Serenata de gritos, céu estrelado. Dois, ninguém mais, fogueira. Cheiro de terra molhada, de orvalho, de suor, cachoeira. Você vem pra mim, vem com quem? Transforma em paz a saudade. Solidão nunca mais uma vez, que se desfaz em beijos, amor e simplicidade. Amor e simplicidade. A simplicidade leva-nos a todos os lados. A

já fiz de tudo pra me convencer que eu posso me aceitar sozinho longe de você. E nessa briga de orgulho o coração me diz: como pode alguém com tanto amor deixar de ser feliz? Já tentei buscar uma paixão, um novo sentimento, mas você não sai nem um segundo do meu pensamento. É loucura tentar te esquecer, querer ficar sozinho tanto tempo. Vai levar a vida inteira pra te esquecer, e mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer, buscando em cada rosto ver o teu sorriso. Vai batendo uma saudade quando eu me lembrar do seu jeito gostoso e doce de me amar. De tanto te querer vou perder o juízo. Não te quero mais, eu sei que te preciso. Levar a vida inteira pra te esquecer, e mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer, buscando em cada rosto ver o teu sorriso. Vai batendo uma saudade quando eu me lembrar do seu jeito gostoso e doce de me amar. De tanto te querer vou perder o juízo. Não te quero mais, eu sei que te preciso. Aqui estamos na página Brasil, assim, para terminar praticamente este programa Manhãs de Segunda. São 11 horas e 33 minutos. Ainda temos 27 minutos aqui com mais música. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você meu doce mel, meu pedacinho de céu. Ah, eu não vou. Você é minha dança, a minha alegria, meu pãozinho, a minha fantasia, a paz que eu preciso.

dizer de mim. Por pensar demasiado em ti, não senti o fim. Foste embora sem pensar em mim. Diz-me quem és. Aqui nas platinas, diz-me quem és. Foi ele que passou por aqui. E tenho também a mandar um grande abraço a todos os camionistas que passam aqui na zona de Orleans e que ouvem a Rádio Arc-en-Ciel. Para eles, boa viagem. Por uma noite eu te quero mostrar o lado deste mundo mais brilhante. Só quero abraçar e beijar-te, ganhar o amor num só instante, esquecendo a vida lá fora, viver a tristeza ir embora. Se tu me amas, eu te quero. Os teus braços, meu amor, sincero, se tu me queres, eu te amo. Se te adoro, meu amor, eu te amo. Se tu me amas, eu te quero. Nos teus braços, meu amor, depois de ir embora. Se tu me amas, já te quero. Nos teus braços, meu amor, é sincero. Se tu me queres, já te amo. Se te adoro, meu amor, eu chamo. Se tu me amas, já te quero. Nos teus braços, meu amor, é sincero. Sopa da Pedra, são quase, quase horas de ir à sopinha. 11 horas e 48 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Ele chama-se Hermano José, um dos maiores cómicos da televisão portuguesa. E o tema é Sopa de Pedra. Tipo que é de um partido largamente conhecido por resolver bicachos. Ao saber do cozinhado, concedeu encantado nos seus 40 tachos. Fiquei cebola e um alho, ainda não trabalho de juntar a vegetais. Para refogar a mistura, encomendei a gordura a um amigo azeiteiro. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Já me mandou um docinho na frita do vizinho, costela da fumada. Esta sopa tão famosa faz com que toda a colosa reivindique uma parcela. Eu quero compartilhá-la, estás interessado em prová-la, vira para cá a panela. Para a coisa ser perfeita, importa que a receita ganhe pelo dano castigo. Há que reforçar a salga, basta que metas da malga, voltou tudo no sorriso. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh, oh. A primeira autocinha, tão jogada de vinha, na cela da tomada. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh, oh. No tubilho e segurelha do porco, é a orelha da amiga de entrada. Importante no final, animar o pessoal com o fogo de artifício. A saída mais barata, feijão do vermelho, a lata, grande custo-benefício. Devora-se uma refeição, no tal vermelho feijão, está lançado o relatório. Com o gasto de limana, vai-te apanhar a cana que eu trato do funcionário. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh, oh. A primeira autocinha, estou jogando um vizinho, mas ela é da tomada. Sopa de pedra, oh, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh, oh. No tubilho e segurelha do porco, é a orelha da amiga que entrada. Autocinha, tão junto é docinha, morcela da fumada. Sopa de pedra, oh, oh. Sopa de pedra, oh, oh. Quando milho e segurelha do porco, beba a orelha da amiga com entrada. Quando milho e segurelha do porco, beba a orelha da amiga com entrada. Quando milho e segurelha do porco, beba a orelha. Então, bom apetite a todos vocês que vão almoçar, hein? Brevemente, muito bom apetite. Nós também, daqui a pouco vamos, hein? Agora vem aí Pedro Mafama, que vocês conhecem todos com o Preço Certo. Ele aqui vem com o tema O Golo. E ontem o Benfica goleou mesmo o Porto. Não, o Porto goleou o Benfica. Lapso. E o Sporting ganhou também, portanto... Primeiro, Sporting, segundo, Benfica e terceiro, Porto. É isto a classificação. Pensa aquilo que eu quero, faça aquilo que eu posso. sonho ao marcar o penalti da final. Sem camisola dedicar-te o gol. Eu não fui feito para ficar à janela a ver a vida lá embaixo a passar. Vou arriscar e rematar de tribela, correr o bairro inteiro a celebrar. Eu já não quero viver mais telenovela, daquelas em que acaba tudo a chorar. Vou arriscar e rematar de trivela, correr o bairro inteiro a festejar. Vou celebrar noite inteira, não importa que amanhã tenha trabalhar. Vou festejar, ai Deus queira, que os motivos nunca venham faltar. Como saltos altos na calçada, a diz que eu não queria ter de andar aqui. Eu sou gente boa e educada, mas não venhas com muito vinagre para mim. Ai, deixa os comentários para o jornal e os prognósticos para o fim do jogo. Eu ando a sonhar marcar o penalti da final, sem camisola dedicar-vos o gol. Eu não fui feito para ficar à janela a ver a vida lá embaixo a passar. Vou arriscar e rematar de trivela, correr o bairro inteiro a celebrar. Eu já não quero viver mais telenovela, daquelas em que acaba tudo a chorar. Vou arriscar e rematar de trivela, correr o bairro inteiro a festejar. Então, aqui estivemos com Pedro Mafama. Pedro Mafama com esta canção que tem por título Golo. E agora aquela que faz dançar toda a gente é esta. Coisa que ainda está para vir. E quer mandar beijinhos para a rainha, minha querida? Olari, olari, olari, olari, olari. Guardar assim sabe tão bem. Guardar assim sabe tão bem. Certo, mas tá a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já tá a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, vou partir-me todo para virar um bom partido. Não subi salários nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido eu acho que vai ser um sim. Ah, hoje se quiser mandar beijinhos para alguém já é um bocadinho tarde, não? Aqui nas ondas da Rádio Arconciel, bem entendido. Mas vai um beijinho para vocês todos. Pedro Mafama. Música que fez o buzz este verão. Depois de tanto que eu passei, bailar assim sabe tão bem, bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei, beijar-te assim sabe tão bem. Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari, olari, olari, olari, bailar assim sabe tão bem. Então, mais uma vez, foi um imenso gosto estar aqui com todos vocês, numerosos telefonemas, muito obrigado a todos vocês, aqueles que ligaram e que não ligaram, que estão simplesmente à escuta, pois o principal é que vocês gostem da música que nós passamos aqui durante a manhã. Houve músicas para todos os gostos, do Brasil, português, folclore, música atual, e com esta a canção do beijinho de Hermano José. Então, mais uma vez, vocês foram simpáticos, é por isso que nós estamos sempre que é possível aqui presentes para levar o melhor da música portuguesa. Vamos deixá-los com a RDP Internacional e as informações, e elas são sempre muito numerosas. Espero que tenham passado um agradável momento na nossa companhia e